7, apertação de embarque com 88 a bordo, alternando Ribeirão Preto com 4 horas de embarque. Autorizado táxi, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10, 18, o trip 5557. E 18 agora, Índia, ponto de espera vai chamar pronto. Voo 1961 para postamento. Autorizado, portão 11, reporta pronto para o táxi. Voo 1961. Autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 140 graus com 09 nós, trip 5557. Autorizado, alinhar e decolar vento 5557. Mandou o 1961 para o SAC, temos 9 e 7 a bordo, 4 horas e 20 ao Ferno Galeão. Autorizado táxi, via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 8, gol 1161. Bate 1 Índia, lá reportaremos pronto para espera, gol 1161. Trip 5557 decola aos 21, controle agora 119.8, tem um bom voo. Canal 18, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito boa noite, 35557. Bom dia, 5557, Submarino 360, saída da Elfchina. Esse é Submarino 360, 5557, bom dia. Essa próxima espera, gol no 961. Gol no 161 autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 140 graus com 08 nós. Vento autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 5557, voe bridge. Ok, obrigado, dá presente, bridge 5557. Decola aos 25, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 198, bom voo, 161. Controle Salvador, mano. Bom dia, gol 1961 decolou. Bom dia, gol 1961, me mantendo 360, saída da EL. 360 da EL, gol 1961. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Excelente. Possibilidade do 1961 no valendo, senhor? Autorizado, 1961. Grato, vou no lembro, gol 1961. Petróleo, Gol 1161. Gol 1161, controle, prossiga. Tá. Beleza, Pro de Box, mano. Chame Recife, 1251, alternativa 13395, e solicite ao mesmo. 251, 13395, obrigado, bom dia. Bom dia.